zero passando. Tudo mesmo, parou. Zero, informação do tempo. Xenemia 310, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, o ajuste no 06. Desce ao 060, na chegada Mari, ajuste 06. Azul 4070, desce para 2000, ajuste no 06, reporta estabilizado na aliança rei da pista no 0. Para 2000, no 06, reportará estabilizado o azul 4070. Então 3858, desce para 3000, ajuste no 06. 3016, 3850. Solo, TAN 3603, boa noite, com informação, tango autorização, Guarulhos. Quem chama Guarulhos? TAN 3603. Com informação Tango, aguardando para cópia 73603. 3603, Guarulhos, nível 340, autorizado, via Tango, 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, S, Bridge, 2, prosseguimento, Zulu, 106, até Belo Horizonte, Bravo, Zulu, após, direto, Bridge, e após, Fome, Moto. Decolorou 10, curva direita, Israel, 2, Leta, e após, direto, Bridge, aciona 5427, Control 120, decimal 8. Passing flight level 190, down to flight level 110. Golf Lima, Golf Kilo Delta. Scorpio Identico, Yuriaman Arrival. Descend and maintain flight level 050, altimeter 1016. Cleared to descend 5,1016 on a man arrival. Golf, Kilo Delta. Costa 3603. Just confirm, are we cleared 5000 or flight level 5000? Golf, Kilo Delta, clear 5000, QNH 1016. 5000, 1016, Costa Delta. Xené 6310, desce para 4000, ajuste no 0 no meio. 6310. Desce para 4000 pés, o ajuste no 0 no meio, 6310 da Xené. 6310, redução para 2209. 4070, Duna completa, torre 9895. 1895, azul 4070. TAN 3858, desce para 2000, ajuste no 0, 16. Reporta estabilizado na LS Rei da pista no 0. 2016, a reportagem estabilizada na LS 3858. 603, posição de número 6. Canal 6212 aciona identificação, autorizado chegada mar e desce para o nível 050, o ajuste 10 no meio. Ok, chegada mar, 1016, autoriza ITAP. ITAP da presente 6212. Muito grato pro ITAP 050. Canal 6310, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, localizador do canal 6310. Então 3858, torre 9895. 1895, 3858. Golf Kilo Delta, discernimento em 2000 feet, QNH 1016, clear e final approach, Electric Hay, runway 10, report back. Jump to 2001016, clear for the approach. Report established, Golf Kilo Delta. Papa Vitor, gente, ajuste seus corredores, reporte para descida ou ajuste em Salvador 10 no meio. Direto 13, recola 10, curva à direita, Dael, Leda, Frise, aciona 5432 e controle 20, decimal 8, do gol 18, 8. Mais boa noite aqui, Salvador 9, direção 7. 8, 5. Solo, boa noite, azul 4077, livrou. Via Alfa, reportada para Juliette, para ingresso. Via Alfa, reportada para Juliette, para ingresso, azul 4070. Para o táxi, o 3603, está alternando o galeão, 0413, autonomia, 172 a bordo. Táxi principal, 2 Índias e Alfa, conservando 0418, decimal 95, altímetro agora 10 no meio, 16, como o meu lado. 10 no meio, no altímetro, ponto 0189, chama o amigo 1895. Temos 1895. Cara 1895, via principal, Índia, Cebral. Salvador, boa noite, 3858, livrou? 3858, via Alfa, Alfa, motorista da Juliette, 358. Controle o 6212, o Oceania pode descer direto a 2000 pés. 6212 desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 6. Ok, grato, 3016, 6212. Oceania 3110 desce para 2000, ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado. 2000 já estabilizado, localizado no Oceania 6300. Agência aguarda transferência, 6310. 1-0, aguardando. Golf Kilo Delta, call now, Salvador Tower 118-95. Golf Kilo Delta, did you copy me? Well, I was talking probably at the same time we are established ILS 1-0-Kalska Delta. Roger, call now, Salvador Tower 118.95. 118.95, Kalska Delta. Torre 1895 6895, 6310, obrigado. Oceania 6212 desce para 2000, ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista no 0. 2000, reportaria LS 6212. Bay number 3, Golf Kilo Delta. Senna 2102, senhor localizador, já está avistando. Senna 2102, completa aproximação, chame torre 118, décima meia. 18662, 202. Torre Oxenia 6202. Torre Oxenia 6202. Você tem condição de voar direto sim, da 1700 pés, confirme? Confirme aquilo, papai Victor, 1700 pés direto sim, né? Gente, já tô assim, visão com campo. Controle, boa noite, está 3603, coluna 3, quanto? 3603, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Até 2000 pés direto lendo após o bridge. Passou 2000 pés direto lendo após o bridge, tá? 3603. Scanner 6212, Tivro Pinto. Scanner 6212 em Alfa, na porta de Juliette, como é que é? Alfa, reportar antes de Juliette. Salvador, Papa Tango, Kilo Papa Vito. Prossiga, Kilo Papa Vito. Avisa no campo a 1700 aí. Pode dar diferença pra torre, aguarde. 118-60, torre, grato, Kilo Papa Vito. Kilo Papa Vito, mantém a escuta do controle. Desculpa, afirmativo, manterá a escuta do controle, o Kilo Papa Vito. É, Kilo Papa Vito. Foi solicitado que mantenha a escuta do controle, aguarde transferência para a torre. Afirmativa, aguardará a escuta com o controle. Boa noite, controle, gol no 6, 1-3. Gol no 6, 1-3, contato radar em decolagem, subotária nível de voo 360, sai da árvore. Arvore 360, gol 6, 1-3. 4, observando o tráfego da Oxanet, consegue ideal, falar 18,95, muito grato, é uma boa noite. Papa Tango, Kilo Papa Vito, chame torre, 118.95. Chamará torre, 118.95, Kilo Papa Vito, grato. Parado, da posição. Baixamento de meia dúzia, estamos em um momento de sinalização, tanto no sistema do controle quanto também de sinalizador aí, máximo. Está informado, 62-63 no lugar. Obrigado. Eu estou passando agora, posso fazer o contato com 62 no lugar. TAM 3603, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 33.25.25, TAM 3603, boa noite.